Então, eu não sei se você ouviu o Marinadas que já saiu. Ouvi o piloto. Você ouviu o piloto? Tá. Você sabe o que é uma marinada? Mais ou menos. Eu sei, mas eu não sei. Você sabe o que é uma marinada culinária? Não, então, marinada culinária. Pra mim, marinada só existe culinária. Ou tem Ah, outra? tá. Não, então, mas esse aqui é uma marinada. Ah, não, ok. Beleza. Eu sei que tem o podcast Marinada. E tem o marinada, que é uma. Tipo de alimento que é que leva bastante gordura. Gordura, não sei se é tipo Tempero, né? tempero, é isso mesmo. Você deixa temperando por um tempo e aí depois você cozinha, né? Então, o que a gente vai fazer é basicamente isso. A gente vai falar, eu vou segurar um tema por algum tempo e aí depois a gente vai estar pronto. É isso. Porque eu sou a Mari e são vários nadas que a gente vai falar aqui, entendeu? Essa é a ideia. Beleza. Hoje tá muito especial. Eu vou receber uma nova amiguinha que vai me ajudar a fazer umas comidinhas bem gostosas. Nós vamos precisar de macarrão, salgadinho, amendoim, mistura tudo e tá pronto. Marinadas. E então, fala um pouco de você, Léo. Quem é você? O que você faz? Então, eu não sei quem é esse Léo, mas eu sou o Ah! Mogli do Galera do Raul. Não, é melhor, passa o seu contato pra gente gravar, né, no Skype, no caso. Aí foi Leonardo, Leonardo, né? E eu tô assim, Isso. gente, quem é Leonardo? Eu não conheço nenhum Leonardo, tá errado. É porque assim, eu tenho um pouco de vergonhinha do meu nick. Porque as pessoas que verem o meu nick no Skype vão achar meio esquisito. Porque o meu nick no Skype é Léo69 Mogli. Normalmente as pessoas vão atrelar esse 69 à posição sexual. O que é uma coisa legal, o que é uma coisa boa. Mas o grande lance é que 69, pra mim, é um número da sorte. Então todas as coisas que eu tenho, tipo, por exemplo, camisa da NBA. Eu vou colocar um número, eu vou colocar o um número 69. Se eu fosse jogador de futebol, eu nunca jogaria uma Copa do Mundo. Por quê? Porque você só tem numeração de 1 a 24 ou 25. Não tenho 69. Logo, eu nunca jogaria uma Copa do Mundo. Logo, eu nunca participaria de uma Olimpíada. Por quê? Porque tem essa numeração limitada. Então, além de você ser o Léo e ser ninfomaníaco por causa do 69, o que mais você Eu sou professor e eu sou podcaster. é? Então, a ideia do Marinadas é um tema que o convidado escolhe, né? E a gente vai falar sobre ele. E o seu tema foi nada. Como assim falar sobre o nada? Mas tem coisa mais gostosa do que falar sobre o nada? Olha que legal, são tantas possibilidades, não acha? A partir do momento que você teve uma série de 10 ou 9 temporadas, que agora me fugiu, sobre o nada, você tem bastante material. Que série? Tá de sacanagem que você não conhece Seinfeld. Ah, sim, claro. Desculpa, que foi um. Eu falei assim, meu Deus, quem é, o quê, o que tá acontecendo? Mas, obviamente, Seinfeld de coraçãozinho. Inclusive, um dos meus 8 filhos tem o nome de Jerry por causa dele. Não só por causa dele, mas um dos motivos é ele. É ele e o técnico do Utah Jazz. Tá, você tem 8 filhos? Ou você quer ter 8 filhos? Então, vamos lá. Você quer a Ah. resposta curta ou a resposta longa? Estamos aqui falando de tudo e mais um pouco, pode falar. A que você quiser aí. Você já reparou como as pessoas ficam extremamente intrigadas quando você mente descaradamente? Sim. Por algo banal? Então, eu sempre faço isso. Quando os meus alunos perguntam qual é a minha idade, eu invento uma idade qualquer e eu digo que eu tenho 8 filhos. Cara, isso é o suficiente para causar um transtorno na vida deles. Eles não conseguem me olhar e seguir em frente. Eles olham e ficam assim: não, Tela mentira. azul. Mentira que você tem essa idade e mentira que você tem 8 filhos. Tela azul nos meninos, coitados. E aí eles ficam assim: não, mas é impossível isso. Me fala a idade, me fala os nomes. Eles são isso, eles são aquilo. Como é que é Dia dos Pais? Como é que é isso? Como é que é aquilo? E tipo, eu fico rindo da cara deles e eles falam: isso é mentira, isso não pode ser verdade. Eu falo: pô, mas é verdade. Tá duvidando dos meus meninos? E o melhor é que é o seguinte: quando você faz essa brincadeira, essa zoação, tem algumas perguntas que são chaves. Por exemplo, quando a pessoa pergunta o nome, não é óbvio que eu não consigo lembrar sempre. Então, qual é o meu recurso? Já tem várias pessoas que me fizeram essa pergunta, e se a pessoa não tivesse feito essa pergunta, eu já teria pensado numa resposta para ela. Isso já é o suficiente para a pessoa desacreditar na pergunta que ela fez e você pensar na resposta correta. Daquele tempo, né, de você lembrar do que é pensar no negócio. Interessante, interessante. Bom método esse, sim. Mas eu gosto de fazer essa brincadeira, que é só porque deixa eles, tipo, inquietos. Eles não conseguem focar e seguir a vida. Então, mas aí você falou que um dos seus 8 filhos, né? Você falou que... Então, um, pelo menos, você lembra sempre o nome. O resto é perdido no mundo. Não, não é um eu lembro. Você lembra todos mesmo? Eu lembro todos. Ah, tá. Você só enrola mesmo. É porque às vezes dá tela branca e a gente tem que dar uma... Não, calma aí, deixa eu ver aqui, esse aquele. Ah, entendi, entendi. Tem que manter a mentira. Claro, pô. Muito bom, muito bom. O que é que tá passando nessa sua cabeça aí, meu bem? Nada, nada, nada, nada. Outro dia você tava falando no Instagram o seguinte: se a resposta fosse sim, qual seria a sua pergunta? Verdade. Então, você já reparou que essas perguntas, elas nunca são complexas? Elas só são uns desejos simples e banais? É tipo, ah, sim, quero ganhar na Mega Sena, ou quero os números da Mega Sena. É, se for pensar, é fácil, é simples, né? São 6 números só, tipo... São 6 números, cara, né? Nada muito complexo. Não, então, eu queria uma coisa mais complexa, cara. Eu queria que alguém, tipo, sei lá, pensasse assim... Ah, eu quero que o PIB da Venezuela cresça 43,748%, as indústrias armamentistas reduzam para 0,73% a venda de armas, a paz mundial seja alcançada em 94,73% do planeta e que, sei lá, Miss Universo pare de existir. Coisas assim, vamos ser mais complexos, vamos fazer com ser que complicado. Os vamos desejos, né? Eles sejam realizados de forma concreta, cara. É, não, é que assim, se for uma coisa bem difícil de acontecer, é aquela história, né? Se você tá gastando sua sorte com coisa muito simples, vamos pedir uma coisa revolucionária, gente. Vamos pedir paz mundial, vamos pedir o... Sei lá, o fim das caídas do Neymar, que acho que é bem difícil, bem complexo, sabe? Sim. Outra coisa, eu nunca pediria dinheiro. Por quê? Porque, pelo simples fato, cara, dinheiro é fácil. Se você, por exemplo, eu pediria o poder de convencimento das pessoas. Quem já ouviu galera do HAL sabe que eu sou péssimo pra convencer as pessoas, principalmente sob pressão. Eu tenho esse problema também. Eu queria o seguinte, eu queria o poder de convencimento máximo. Por quê? Porque eu iria te convencer a comprar uma casa pra mim e deixar que eu morasse lá. Convenceria outras pessoas a comprar um carro pra mim e me deixar dirigir. Cara, então, eu acho que eu também... Porque se você for pensar, dinheiro é muito fácil, você fica com as consequências, né? E aí se você convencer a galera, mil vezes melhor. Tipo, se eu conseguir convencer o outro, eu vou lá e mato alguém e falo assim, não, mas não fui eu que fiz isso, foi fulano. Porra, mas também tu é radical, né? Tu já quer matar alguém, porra. Ué, vamos... Tá colocando na parte difícil, né? Não é? Não... Ouvintes do Marinadas, cuidado com o que vocês falam da Mari, que ela guarda esse rancor no coraçãozinho. Mentira. Mentira, gente. É só porque eu fui meio que o extremo, né? Vamos tentar difícil. Não, mas acho que eu concordo com você. Tem um filme também, eu não lembro o nome dele. Que a galera no filme, todo mundo fala a verdade, a cidade. E aí, tipo, um cara descobre que ele pode mentir. Aí ele vai, tipo, no banco e fala assim: ah, eu quero retirar 10 milhões de dólares da minha conta. Aí a mulher fala assim, ah, você não tem isso na sua conta. Ele fala assim, não, eu tenho sim. E como todo mundo fala a verdade, a mulher fala assim, ah, é verdade. Você tem sim, toma aqui o dinheiro. E é bem por aí, sabe? Ele aprende que mentir funciona na sociedade que não mente. E aí ele consegue tudo, em vez de se ele pedisse fosse rico, igual a gente tá falando. É, a partir do momento que você consegue manipular a pessoa, né? Você consegue tudo. Você pode tudo. O que é que tá passando nessa sua cabeça aí, meu bem? Você ainda tá na vibe dos filmes de super-herói ou você já cansou? Ah, eu tenho meus problemas, sabe? Tipo, eu não gosto da DC. Isso, o primeiro passo é se aceitar. É, eu não gosto da DC. E aí eu já desisti dos filmes da DC há muito tempo. O da Marvel eu vi, por exemplo, Guerra Infinita, que teve, amei demais. Mas aí eu não fui ver ainda Vespa e Homem-Formiga. Então, sei lá, às vezes eu vou no cinema, às vezes eu espero, sabe? Eu tô assim, ai, em vez de ver Homem-Formiga e Vespa, eu vou ver Os Incríveis, que é mil vezes melhor, sabe? Eu já tô começando a enjoar pra caramba. E você? Então, Pantera Negra foi o divisor de águas. Eu gostei pra caramba, mas eu já estava ficando de saco cheio de filmes de super-herói. E Pantera Negra foi aquele que falou assim, cara, não vou mais no cinema gastar meu dinheiro com filmes de super-herói. Por quê? Porque tem aquela fórmula batida. Não tô dizendo que é ruim, gente. Uhum, não tô dizendo que é ruim. Eu tô dizendo que eu, pra pagar a fortuna que é hoje em dia o cinema, pra ver mais do mesmo, eu prefiro alugar na locadora do Paulo Coelho. Então, eu tenho uma sorte de morar, por enquanto ainda, morar em Uberlândia, né? Que aqui é barato, né, o cinema, por ser cidade pequena. Cidade... Defina barato. Cidade pequena não, cidade interior, que aqui é grande. Assim, por exemplo, tem um dos shoppings daqui de Uberlândia que ele não cobra estacionamento. Porque ele é longe, então ele não cobra estacionamento, você não paga. E aí, por exemplo, final de semana, R$25 o cinema. Mas ainda, eu entrego minhas documentações da faculdade essa semana. Então, até então, eu pagava meia. Então, pra mim, é meia e mais tranquilo, né? Então, ainda é viável ir no cinema, mesmo sendo batido. Agora, eu estou repensando minhas possibilidades. Cara, eu vou te falar, ser fudido é melhor do que ter um pouquinho mais de dinheiro. Por que que eu digo isso? Porque na época da faculdade eu era fudido, não tinha um puto no bolso, mas toda fucking semana eu ia no cinema. Pois é, o que a gente faz, hein? É um negócio meio diferente, tipo, vira dinheiro, sobra dinheiro do Xerox e ainda sobra dinheiro pra você beber e... Exato, cara, eu queria entender como é que é isso. O estudante, ele, sei lá, ele é um economista nato, ele devia ser estudado. Vou criar uma teoria agora. Eu acho que é o seguinte, eu acho que depois que você se forma e você encontra um trabalho merda, você precisa beber pra poder conseguir aturando a sua vida entre segunda e sexta-feira. E aí tu gasta todo o teu dinheiro com essa porcaria. Mas assim, eu não sei, né? Aqui, a cidade aqui é muito universitária. Já aconteceu da galera, tipo, 2 horas da tarde, matar a aula e ir pro bar beber numa terça-feira, sabe? Tipo... Gosto. Quero como amigos. Então, e é nessa vibe. E aí, hoje em dia eu passo pelo bar e aí eu penso assim, né? Tipo, quando eu vou trabalhar, ia trabalhar, né? Que estou desempregada ou qualquer coisa assim. Aí eu parava e olhava e pensava assim, ou essas pessoas desistiram da vida ou elas ficaram ricas e ninguém tá sabendo. Porque 2 horas da tarde numa terça-feira beber é foda. Isso se chama perspectiva. É. Mas é bem por aí que você tava falando. Sei lá, o estudante é perrapado e ele dá conta. Só que a gente vai ficando velho, a gente fica ranzinza, aí começa a ficar enjoado com cerveja, aí fudeu, aí já era. Aí tu começa a partir para cervejas artesanais, aí descobre que uma garrafa custa 20, 30 reais e tu fala, porra, não tem dinheiro pra essa merda. Isso, isso. Antes, seu paladar é chulo, né? E você vai assim, ah, qual cerveja você quer? Ah, mais barata. E tá gelada, tá funcionando, tá? É isso, né? Aí depois você vai ficando velho e fala assim, não, agora isso aqui tem uma pegada mais frutada e não sei o que, BBB. Aí você fica fresco. O que tá passando nessa sua cabeça aí, meu bem? Nada, nada, nada, nada. Mas vem cá, você é do tipo de pessoa que só tem um estilo de bebê? Ou você é o tipo de pessoa que depende do convite, depende do convidado e depende do local, você consegue beber de acordo com o padrão? Por exemplo, eu consigo ir pra um lugar, gastar uma fortuna e não ficar bêbado. E consigo ir pra um lugar duro, gastar quase nada e voltar trêbado. Eu sou essa pessoa. Eu sou muito adaptável às situações. Então, eu assim, se me chamar pra ir no boteco beber no boteco de copo sujo e tal, eu falo, vamos, bora. Aí vocês viram assim, ah, quero ir numa cervejaria diferente e experimentar a cerveja blá blá blá, eu vamos também. Eu não gosto de algumas coisas, mas é questão de gosto. Tipo, alguns tipos de cerveja eu não gosto. Cerveja tipo stout, eu odeio. Cerveja com um rato dentro, curte ou não? De boa, vambora. eu ando, nossa, esses dias um amigo meu fez aniversário, foi num botequinho mais no meio do bairro, mais escondido do mundo. E tamo lá bebendo Brahma, Kaiser, o que tivesse lá gelado, a gente tava bebendo, não importava não. Mas também esses dias chamaram pra ir numa cervejaria artesanal e tinha umas garrafas de 20 pra mais. Sim, né? Se eu tiver dinheiro eu vou e compro, obviamente, senão não dá. Só fila dos amigos. Dá aquela bicadinha, né? Tipo assim, nunca experimentei essa, deixa eu só experimentar. E aí segue. Mas eu não tenho frescura, não. Eu não sou dessas. Você também, né? Então, tamo junto aí. Pau pra toda obra, é nóis. Assim, eu tenho a minha preferência em casa, né? Se você falar assim, tu vai comprar uma cerveja pra beber em casa? Eu vou procurar uma Baden-Baden ou alguma coisa do nível da Baden-Baden pra cima. Tudo bem que Baden-Baden é cara pra caramba e a Baden-Baden não está pagando pra gente fazer merchan deles. Não está. E por sinal, tem uma de chocolate que é uma delícia. Demais da conta. Nossa senhora, não sei, ela é boa. Mas assim, eu também, se você falar assim, cara, tô duro, tô fudido e quero ficar bêbado, eu falo, vambora. E é aquele lance, como diria o orelhinha do Café com Porrada, é de Itaipólvora pra baixo. Bora, vambora. Aqui tem uma que chama Cristal. Meu filho, a ressaca dela é inconfundível. No Você tá fazendo isso errado. Só existe ressaca pra quem parou de beber. Nossa senhora. Mas ela é aquela cerveja que desce errado, sabe? não dá, você toma uma, já tá... Meu Deus do Ouvintes, céu! Ouvintes, dica. Caso você não tenha que dirigir pra ir trabalhar, faz o seguinte, no outro dia de manhã, você pega qualquer coisa que contenha álcool, não o álcool de limpeza, mas seja... Bebida alcoólica, isso. E toma um gole. Toma uma dose que vai passar a ressaca. Você vai falar assim, mas é 7 horas da manhã. Mas você tem que pensar que em algum lugar do mundo é 11 horas da noite e a galera tá saindo pra beber. Isso. Foca nisso. Brinda com essas pessoas. Exatamente. Ou você pode pensar que é carnaval. E aí carnaval, sabe como é que é, né? É tipo 6 horas da manhã, você chega na padaria, pede um pão na chapa, um café e uma cerveja. Isso, tu sabe, e sabe que essa é uma tática milenar pra você furar a fila do pão no carnaval, né? Não. Como que é isso? Então, quando você tiver... Todo mundo que viaja no carnaval viaja pra um lugar lotado pra caralho, que geralmente só tem uma padaria. Eu acho que essa padaria, ela, tipo, consegue ter o rendimento do ano só no carnaval, né? Ela vende pão pra caralho e, tipo, depois não vende porra nenhuma. Ela sobrevive a base de carnaval. Exatamente. E aí, o que você faz? Você vai chegar, vai estar uma fila quilométrica. Você faz o seguinte, você olha se tem um balcão. Se tiver um balcão, tu corre pra esse balcão. Aí você pode, tipo, pedir um pão na chapa com café, ou café com leite, o que for, pra você não pagar muito de alcoólatra. Ou você já pode chegar e pedir uma cerveja. Cara, fez isso, você com certeza vai passar na frente, porque o cara tá vendo, porra, esse cara tá consumindo aqui, ele vai querer pão, porra, vou passar ele na frente. Às vezes, calha de você passar mais tempo do que você tivesse na fila, acontece, mas pensa, pode dar você errado? Já tá bebendo, pode. Você já tá no ritmo do carnaval. Não, carnaval é aquela época do ano que não existe manhã, tarde ou noite, né? Carnaval, tipo assim, é o status do dia, carnaval. É carnaval. O que tá passando nessa sua cabeça aí, meu bem? Nada, nada, nada, nada. Oh, queria até te perguntar uma coisa, porque aconteceu recentemente aqui com a galera da turma aqui. Às vezes a gente faz reunião na casa de alguém, né? E acaba levando cerveja, né? E aí, depois que acaba, assim, né? Por exemplo, você tá lá na reunião e você tem que ir embora mais cedo. Você pega a sua cerveja que você levou ou você deixa o resto pra galera e vai embora? Nem fudendo, cara. Nem fudendo. Nem fudendo que você pega ou que você deixa? Pera aí. Não, nem fudendo que você pega. Porque se você pegar, sim, cara... Isso aí. Você fez a conta errada. Vamos lá. Regra básica. É uma reunião onde você tem que levar cerveja, compra um pack. A menos que vocês estejam num churrasco do dia todo, cara, é batata. 6 latinhas ou 6 long necks te deixam bêbado pra depois você beber qualquer merda. E aí, tipo, vai rolar o rateio. Agora, se você precisa ir embora mais cedo, sinto muito. Você tinha a opção de não ir pra parada. Isso. Ou levar menos, velho. Ninguém te obrigou a levar uma quantidade X. Não, menos é falta de educação. Cara, mas sabe o que aconteceu aqui? A galera fez uma reuniãozinha e tal. E aí um boy de uma amiga levou a cerveja. E ele levou uma cerveja um pouco mais cara do que a galera tava tomando. E ele levou muita, tipo, muito assim, ele levou pra ele e pra menina, né, pro casal. Sim. E aí, tá, de repente, acabou, o pessoal falou que tava indo embora e tal, eles foram vazar antes. Ele foi atrás da cerveja pra pegar, pra levar embora, e ele contou quantas cervejas tinha, tipo assim, e aí ele virou pra ela, ó, alguém bebeu a nossa cerveja. Pau no cu, né? Desculpa, nem sei se pode exatamente, xingar aqui, mas... cara, não pode, pode xingar, não tem problema. Porque pra mim, na hora que ele virou e falou assim pra mim, você falou assim, ó, Mari, você não viu cerveja e tal? Porque a gente trouxe 6, sei lá, trouxe 10, eu tomei 3 e tá faltando uma. E eu, tipo, não. E... vamos lá, vamos problematizar essa situação aqui. Desculpa ter te cortado. Não, não, manda ver. Não, isso pode problematizar, porque é pra problematizar mesmo, que eu fiquei muito revoltada com isso. A questão é a seguinte... todo mundo que bebia lá ia beber essa cerveja tranquilamente? Ou ia ser o seguinte, igual eu já passei por uma situação parecida, onde eu levei uma cerveja diferente, que fique claro que eu levei um pack da cerveja que todo mundo ia levar e levei umas 3 garrafas de artesanal. Por quê? Porque eu ia beber a minha artesanal e depois, se eu ainda tivesse com vontade, eu beberia a cerveja que todo mundo estava bebendo. Aham, entendi. O que aconteceu? Alguém na festa abriu a cerveja que eu tinha levado e experimentou. Só que eu levei uma IPA. E se você já bebeu uma IPA... ouvinte, amo IPA. Eu também amo a IPA. Se você já bebeu uma IPA, cara, você sabe que essa porra é mais amargo que chá de boldo. Isso, ela é um soco na sua cara. Exatamente. E obviamente... que quem tá acostumado a beber cerveja normal não vai conseguir beber essa porra. Então o que a pessoa fez? Abriu, botou um copo, tomou um gole, não gostou, deixou num canto e desperdiçou. Eu fiquei puto por quê? Porque desperdiçou. Foi esse o caso, no caso? Não, não foi. Não foi. Então não esse foi. Cara tá de pau cozice. Tá, tá. E aí, assim, né? Foi esse primeiro momento, primeiro contato com a galera. E todo mundo... Eu fiquei meio assim, não falei nada pra amiga que tava pegando o boy, porque ela tava toda apaixonada pelo boy. E fiquei na minha, né? Aí, de repente, teve outra reunião. E aí, eles levaram de novo. E o menino pegou do mesmo jeito e saiu contando as latinhas pra levar embora. Porra, aí, ó, já vou te falar. Eu não conheço a tua amiga, mas eu preciso dar um recado pra ela. Termina esse relacionamento que é furada. Não, ela já terminou e ela já viu e foi muito furada mesmo. E assim, e aí teve uma festa na casa desse cara. E aí a gente foi a galera toda e tal. E eu levei, eu queria beber pouco, então eu levei long neck, uma packzinha de long neck. 6, mas eu peguei 6 pra deixar, né? Uhum. E aí eu vi que todos os amigos do cara faziam a mesma coisa. Eles iam embora mais cedo da festa, eles iam lá, abriam um freezer, pegavam o resto das dele e levava embora. Que isso, cara? O cara, ele cedeu o local do evento. Ele tem por direito divino de ficar com as bebidas. Isso, isso. E aí, assim, quando eu cheguei, né, a minha tava quente, né? E aí eu coloquei na... Eu entreguei pra ele e falei assim, ó, você tem como colocar pra gelar pra mim? Não sei onde tá e tal. Ele, ah, beleza. E aí umas três pessoas passaram e me falaram assim, ah, Mari, você não tá bebendo, não? Eu falei assim, ah, minha cerveja tá quente. Aí as pessoas, ah, tá, que pena, e bebendo. E eu tô assim, cara, se fosse eu, eu tô assim, oh, não, peraí, pega um copo, toma aqui comigo. Depois exato, eu cara. Porra, deve ser o quê? Existe uma fraternidade de palcuzões. Isso, isso. E aí eu fiquei muito deslocada, você não tem noção, porque a minha galera é assim, ó, o que você trouxe, tá todo mundo bebendo. Geralmente quem vem pra aqui pro Rio... E eu tenho contato, essas coisas assim, e avisa com antecedência. O que, que a gente procura fazer? A gente procura fazer um churrasco. Se a pessoa vem pro Rio e me conhece e tem a coragem de vir até Bangu, a gente faz um churrasco da podosfera aqui. Aham. Uhum. Então, ouvintes ou produtores de podcast, quem quiser vir pro Rio avisar e tiver disposto a aparecer em Bangu, a gente arma esse churrasco. Eu vou, hein? Pode vir. Beleza. Combinado. Aí o que acontece é o seguinte, cara, a gente só padroniza cerveja. Só por quê? Porque, tipo, eu acho que é sacanagem o cara que traz, sei lá, Heineken, Budweiser e o cara que traz Skol. É, eu concordo. Eu acho que você tem que só padronizar pra todo mundo ficar bêbado igual. Aí se você fala assim, pô, tal cerveja me dá constipação. Beleza, galera, vamos trocar de cerveja porque o coleguinha tem problemas com essa cerveja. Sim, sim. Mas assim, o que acontece na galera aqui, que é mais brother, né? Ou a gente vai e compra junto, né? Faz aquele rateio já e já leva de uma vez. PicPay. Ou... PicPay serve pra isso. Isso, PicPay. Boa. E tem um Mileniados no PicPay, quem quiser assinar. Já aproveito e faço propaganda. Já que a gente tá fazendo propaganda, quem quiser contribuir com Galera do Raul, o Galera do Raul também tem PicPay agora. Aí, ó, viu? PicPay tem que abraçar a gente aqui agora. PicPay, patrocina nós. É nós. Tanto a Galera do Raul, quanto Mileniados barra marinados. Mas assim, voltando, né, antes do, depois do momento jabá, quando a gente vai pra casa da pessoa e leva, e aí vai de qualquer coisa. Só que a sorte é que aqui em Uberlândia tem uma fábrica da Ambev e tem uma fábrica da Heineken, né? Tem, porque aqui é polo logístico. Então, assim, é, na boa, não tem muita diferença de cerveja. Porque é cerveja recém-engarrafada, então ela tá nova, né? Sim. E aí, então, a galera traz... Assim, né? Obviamente, ninguém pega as mais baratas de todas. Mas aí fica bom. E aí, é assim... Eu trouxe uma cerveja e coloco na geladeira. Mas a minha tá quente. Pega a minha que tá gelada. Na hora que a minha acabar, vamos pra sua. Acabou de todo mundo, vamos comprar mais. E não tem esse problema. Você e seus amigos seguem a regra do bar? Qual que é a regra do bar? A regra do bar diz que se você tomou um copo ou bebeu uma caixa, você vai dividir essa porra igualmente. Sim. Por quê? Porque hoje você só tomou um copo, mas amanhã você pode estar acabando de beber uma caixa inteira. Sim, sim. Eu concordo. Eu sempre contribuo igual. Tem algumas pessoas, né, na galera que não gostam desse tipo. Cara, esse tipo de pessoa é aquela pessoa assim que eu, tipo, vamos beber, vamos, então, fulano, vamos deixar de fora, porque, né? Assim, claro, lógico e óbvio que se você não bebeu porra nenhuma, só comeu, porra, você vai entrar no rateio da comida, da bebida não, da bebida você fica de fora. Não, sim, deixa eu até explicar melhor, porque houve, tipo assim, o rateio, a galera não rateia comida se não comeu, sabe? Da mesma forma que você não rateia bebida se você não bebeu. Uhum. Cada um no seu esquema. Mas assim, se bebeu um copo ou se bebeu uma caixa, tá ali contribuindo, pô, toma aí. E se você foi embora mais cedo, mas deixou dinheiro pra fazer vaquinha, tá no dinheiro da vaquinha, você perdeu. O problema cara, é seu. A melhor coisa de aniversário é isso. Porra, aniversário que você faz no bar, você não paga, E tu ainda volta com dinheiro pra casa. É. Isso é melhor mesmo. Mas é que a galera, pelo menos meus amigos mesmo, assim, de convívio próximo, são muito boas. É, assim, eu tô com dinheiro hoje e eu te chamei pra beber e você fala assim, pô, Mari, eu não tenho. Eu falo assim, não, eu tenho, vamos beber. E aí, se acontecer depois, tipo, você me chamar pra beber e eu não tiver grana, é a mesma coisa, sabe? Não, você paga pra mim, eu pago pra você. E aí a gente vai, sempre tá bebendo assim, sabe? Porque sempre tá rodando, sabe? Nunca tá murrinhando dinheiro pra isso. Sim. Mas também tem que avisar, não é aquele lance assim, depois que bebeu pra caralho e chega e fala assim, então, eu tô sem dinheiro, tem como você pagar? Aí não, é foda, né? Não, aí não funciona. E ainda mais se você for em cervejaria artesanal, aí você lascou o amiguinho, né? Não pode. O que é que tá passando nessa sua cabeça aí, meu bem? Nada, nada, nada, nada. Porra, falar em cervejaria artesanal, nossa senhora. Tem um parceiro, o Cadu, inclusive eu não contei isso no Galera do Hall de Bebedeira, que a gente foi para um pub que tem aqui em Realengo, né, que é aqui perto de Bangu, e aí a gente foi com aquele lance assim, os dois estavam com pouca grana e a gente falou, ah, vamos voltar mais ou menos 1 hora da manhã, isso era por volta de 10, 11 horas, a gente só queria beber. E aí o Cadu, tipo, tava desesperadamente na parte da tarde inteira procurando as pessoas pra beber. Quando ele falou comigo, eu falei, vambora. Tipo, eu tava querendo beber e ele tava também. Aí quando a gente se encontrou, a gente falou, ah, pô, não vamos beber até tarde não, porque eu não tô querendo beber muito, essas coisas todas. Beleza. Você sabe que toda vez que você fala assim, não estou querendo beber muito, significa que você vai beber pra caralho. Você vai virar o dia. E aí, cara, a gente foi, chegou lá, beleza, vamos beber e, porra, tá, chegamos e eu já pedi a Weiss da casa, né? Que é 500ml, porra, vamos tomar. Aí os dois pegamos, cada um pegou uma Weiss. Tranquilo, terminamos a Weiss, eu pedi uma segunda e ele virou e falou assim, porra, ele trocou por uma Red, ele pediu uma Red. Depois ele falou assim, cara, eu tava querendo experimentar a nova da Ocus Pocus. Eu falei, beleza, pede aí, a gente divide, tranquilo. Aí chegou, pedimos, bebemos, curtimos. Aí eu falei, cara, nunca, nunca na vida que eu consegui provar uma Delirium. E tipo, até hoje eu nunca consegui provar uma Mentira, Delirium. Mentira, você nunca tomou uma Delirium? Nunca, é tipo, nossa, minha vontade morre na vida. Nossa, só que eu também sou fudido e não tenho dinheiro pra estar comprando essa porra. Vamos um dia pra São Paulo e aí tem um bar, um pub da Delirium, mas assim, né, não sei nem quanto que é, mas a gente tenta. É, eu aceito, eu topo. Beleza. Aí a gente foi e pediu pra garçonete, né, aí eu falei assim, pô, traz uma Delirium, só que nisso eu esqueci de comentar e eu preciso fazer esse parênteses assim, eu peguei, tipo, o catálogo deles de cerveja e a gente ficou folheando. Aí a menina virou e falou assim, então, a Delirium acabou. Porra, essa foi a frase mágica. Pensa só, a Delirium acabou. Cara, se ela não tivesse dito essa frase, uhum, a gente não teria voltado bêbado pra casa naquele dia. Por quê? Nisso que a gente olhou todas as cervejas, uhum, aí eu, porra, mas eu tinha visto uma que... Já que não tem a Delirium, né? A gente pode pedir uma outra. Vamos. Afinal de contas, porra, vai ser um preço tranquilo. Beleza. Aí a menina trouxe, a gente bebeu, dividindo essas coisas todas. Só que nisso começou aquele de... Agora escolhe você. Agora escolhe você. Agora escolhe você. Escolhe você. Escolhe você. São perigo. Resumo da história. A gente já tava, tipo, já tinha passado da 10ª cerveja que a gente tinha pedido diferente. Nossa. Do 10º rótulo, pra dizer a verdade, não da 10ª cerveja. A gente já tava no 10º rótulo diferente. Só que, porra, tava tudo tranquilo. Segundo os cálculos dos dois, cada um ia pagar entre 100 e 150. Só que não, né, amigo? Aí, quando a gente pede a conta, a gente pede a conta porra nenhuma, porque o bar virou e falou assim, então, a gente tá fechando o bar, a gente vai trazer a saideira. O que vocês vão querer de saideira? Foi basicamente assim. Aí a gente pediu lá, né? E recebeu. Quando a gente recebeu a conta, deu R$400 a conta. Nossa. Mais de R$400. Aí a gente já, caralho, tu viu isso? Aí um falou pro outro, não vi porra nenhuma não, eu tava achando que ia ser bem mais barato. Aí a gente, foda-se, né? A gente já tá na merda. Bebeu mesmo? Abraço, capeta. Aí o que que aconteceu? O Cadu foi lá, passou o cartão dele, tranquilo. Beleza, foi tranquilo. Pagou, chegou a minha vez, passei meu cartão, negado. Nossa. Passei meu cartão pela segunda vez, negado. Aí eu virei e falei assim, Cadu, tem dinheiro aí? Paga que depois eu transfiro pra você. Que aí merda. Ele suando frio, por quê? Porque ele tinha acabado de receber a bolsa dele e era exatamente o valor da conta. Aí ele foi lá, foi e fez a transferência. O que que aconteceu? Eu tinha pago meu cartão recentemente, só que o cartão leva 3 dias pra poder atualizar o sistema. Uhum, e nisso, meu cartão não tinha atualizado o sistema. Eu tinha como backup o meu cartão de débito. Mas assim, eu falei, ah, passa lá que depois eu faço a transferência tranquilamente. E que o celular dele tinha acabado a bateria. E aí é ele pedindo carregador lá no pub, porque, tipo, o pub ele conhece a gente, então isso é tranquilo. Aí o cara pediu, porra, me empresta o carregador pra gente dar carga aqui pra fazer a transferência. Aí pagamos, conseguimos pagar tranquilamente. Na hora de pedir o Uber, meu celular já tinha morrido, o celular dele tava na merda, também já tinha acabado a bateria. Aí a gente falou assim, vamos pegar um táxi. Só que assim, eu sou preto. Preto de madrugada é difícil pra caralho um taxista parar. vamos falar a realidade. A realidade é essa. É, o preconceito é foda mesmo. Aí a gente foi pra uma avenida um pouco mais movimentada. Nisso, o que que acontece? Uns taxistas passam direto. O primeiro que parou, eu já saí sentando. Tipo, sabe quando você desliza? Eu abri a porta e deslizei sentando no banco do carona. Aí o Cadu virou e falou assim, cara, tu nem sabe se ele vai levar a gente. Eu falei, foda-se. Agora ele vai ter que me levar, que eu quero ver ele me tirar daqui. Aí o taxista falou assim, cara, tu é abusadão. Eu falei, você vai ter que me levar. Enfim, o taxista levou a gente. Eu sei que eu cheguei em casa são e salvo. Eu tive noção de chegar, mas eu tava bêbado pra caralho. Mas eu sei que eu acordei no outro dia em casa. O que tá passando nessa sua cabeça aí, meu bem? Nada, nada, nada, nada. Essa vez só não foi pior da vez que eu acordei nu na minha cama sem saber como eu cheguei em casa. E como você ficou nu também, né? Imagino. É, exatamente. Mas assim, cara, foi a primeira vez que eu parei e pensei, realmente, se beber não case, funciona daquele jeito. Que é tipo, você vai tipo, mexendo em tudo quanto é bolso, abrindo carteira, vendo todas as notas fiscais, e aí você começa a fazer um breve relato do que aconteceu ontem à noite, no momento que você teve blackout. É, aconteceu isso comigo também, e eu fui atrás das pessoas que estavam comigo. Tipo, eu fui num open bar. Ai, aqui em Berlândia é uma bosta, porque tem open bar a R$20, sabe? E aí era um open bar de R$20 de cerveja. É naquele que tu deu toco sem tu dar toco? Sem tu ter noção que deu toco? Esse mesmo. Uma pessoa chegou em mim e eu não sabia que a pessoa chegou em mim. E depois a pessoa veio falar comigo, falou assim, ai, desculpa, né, de ter chegado em você. E eu, oi? Hã? O que aconteceu? Porque, em minha defesa, eu tinha tomado 4 doses de rum, uma canelinha, uma pinga e acho que tinha tequila também. Então, e aí eu tinha tomado cerveja também. Misturei tudo quanto é coisa. E aí, num certo momento da noite, eu não lembro do que aconteceu. E aí eu lembro depois vomitando, eu lembro depois dormindo, eu lembro pedaços, né? E aí foi nesse caso, né? Tipo, o menino chegou pra mim depois, me abraçou e tá assim, ai, desculpa, tá meio estranho. Tá meio estranho o que aconteceu? Ele, ué, tá estranho porque eu tentei ficar com você e não deu certo, porque você não quer nada comigo. E eu, oi? Hã? Hã? Ele assim, ah, é, o dia lá que você bebeu e tal, até te ajudei a cuidar de você e tal. E eu tô assim... E aí, como que fala? Que eu falo assim, olha, eu não lembro de você ter chegado em mim. Você fala mais ou menos assim, então, você sabe que eu tava bêbada pra caralho e que eu não tenho noção do que aconteceu? Eu falei pra ele, no outro dia que aconteceu, isso foi uma semana, 2 semanas depois, no outro dia que aconteceu o caso, eu mandei mensagem pra ele e falei assim, ô, o que aconteceu que eu não lembro? porque eu bebi muito. Aí ele tá assim, eu também não lembro, eu também bebi. Eu falei assim, sério, eu não lembro. Ele, não, tá tranquilo, não aconteceu nada, você bebeu e vomitou, só isso. Eu falei assim, tá bom, ele falou isso. Então, eu vou te dizer o que ele passou na cabeça dele. Na cabeça dele passou o seguinte, ela tá querendo saber se eu mantenho aquela merda que eu falei. Eu, como tô com receio de tomar um outro toco, vou dizer que não aconteceu nada. É, sei lá, eu não sei. É, mas assim, quando é assim, eu sou meio direta, sabe? Porque eu sou muito lerda pra ver os trem. Então eu chego na pessoa e pergunto assim, você chegou em mim mesmo? Tipo, o que aconteceu? Você queria, sabe? Eu mando a real, porque eu sou lerda, normalmente eu não vejo os trem. E aí eu realmente não lembrava, não sabia, eu queria que ele me contasse o que aconteceu, porque tinha gente falando que eu tinha vomitado na porta da boate, tinha gente falando que eu tinha deitado e dormido na rua, tinha gente falando que eu fui pra casa de fulano e tal, com fome, e quase vomitei no tapete da mãe do menino, sabe? Tinha vários relatos diferentes. Eu fui atrás de mais uma pessoa que eu queria encaixar, né, nas peças. Não, aí ele falou assim, não aconteceu nada. E pra mim não aconteceu nada, mas, né, pra ele, pelo visto, sim. Você falou de dormir na rua, assim. Existe um evento na minha vida que se chama Despedida de Solteiro de 6 meses. Quem já ouviu a galera do Hall sabe bastante que eu comento que eu fui padrinho, né, de um amigo. E que nós fizemos uma despedida de solteiro por 6 meses, aonde no final desses 6 meses, no dia do casamento, eu apostei quando que o relacionamento ia acabar. Eu ganhei a aposta, mas isso é só uma observação. Que errado, que muito errado. Não, eu não apostei contra o relacionamento, eu já tinha uma noção de que não ia dar certo, foi só isso. Mas aí o que aconteceu, cara? Nessa saída, que tipo, saía eu, o noivo, e mais duas madrinhas, um amigo e uma amiga de uma madrinha. Basicamente isso. Éramos 6 pessoas. E, cara, tem uma brother minha que a gente ia pro mesmo lugar, chamava-se Pulgueirinho, aonde eu gosto de definir que tocava música de preto. Sabe aquela música que você ouve e tu não consegue ficar parado? É aquela música que, tipo, sacode a tua alma. Sei, esse lugar é bom. É isso que eu chamo de música de preto. Esse lugar é bom. Curto. Então, pra caralho. E era um lugar assim, tipo, pouco refrigerado, com pouca iluminação e cheio pra cacete. Era um lugar que você ia e você podia dançar do jeito que você quisesse, porque ninguém ia estar prestando atenção em você. Então é o melhor lugar pra você farrear. Só que, cara, a Nath, um beijo, Nath, ela é um tipo de pessoa que ela é on-off. E foi assim, a gente tava curtindo, zoando pra caralho, essas coisas todas. Cara, dado um determinado momento, ela falou assim, cansei. O que que ela fez? Ela se abaixou no meio da pista, assim, no canto onde tinha uma parede, se ajoelhou em posição fetal e começou a dormir. Mas dormir, não assim, tipo, calma aí, tô tirando cochilo aqui. Não, é de dormir a ponto de, tipo, você ficar, Nath, acorda, e ela não acordar. Eu tenho um amigo que faz exatamente isso. A gente aposta quanto que ele vai dormir no rolê. Ele tem um pub aqui em Uberlândia, que a gente foi no começo do ano, e aí ele, do nada, ele encostou, assim, na parede, e ele tava dormindo em pé, sabe? Numa posição muito, muito engraçada. Ele apoiado, assim, as costas, a barriga projetada pra frente, tipo seu boneco. E apagou mesmo. Que na hora que eu... Que aí, quando é assim, eu sou muito, muito trouxa. Porque eu tô bebendo, eu estava bem alterada nesse dia. Aí eu vi que o amigo tava dormindo, eu acordei. Eu falei assim, não, peraí, que eu preciso melhorar isso aqui. Peguei a água e tal. E aí eu fui chamar ele, eu falei assim, acorda aí, vamos pagar. Ele, aonde que paga? Eu não sei onde vai, sabe? Tipo, perdido, uhum. Coitado, perdido. Mas é na mesma vibe, assim, todo rolê, ele encosta, pode estar onde for. Teve uma vez que tinha uma menina lavando louça, perto dele, tava respingando água em cima dele, e ele tava lá dormindo, nem aí pra nada. Que absurdo. Eu não tenho essas moral de encostar e dormir, mas... Sei lá, as pessoas... Não, eu tenho, se tiver... Eu sou uma pessoa que eu não posso ir pra lugar que tenha lugar pra sentar. Porque se eu estiver bebendo, vai chegar uma hora que eu vou estar cansado e aí eu vou querer dormir. O que é que tá passando nessa sua cabeça aí, meu bem? Nada, nada, nada, nada. Inclusive, isso tem uma das histórias mais engraçadas que a galera não acredita muito em mim, porque eu andei cerca de 10 quilômetros numa madrugada pra chegar em casa. Na verdade, foi mais. Cê, bêbado, obviamente. É. O que acontece foi o seguinte. Sabe aquele dia que você tá fraco pra bebida? Sim, sim, acontece. Então, me chamaram pra uma festa fantasia. Beleza, fui, me arrumei, tudo direitinho, tudo bonitinho. Mas, eu tive que ir pro centro de Bangu pra comprar as cervejas. E do centro de Bangu eu fui pra esse lugar. Aí nisso, nesse caminho, eu tipo, bebi uma ou duas cervejas antes. Cheguei no lugar e comecei a beber. Só que eu estava fraco, eu não devo ter bebido, sei lá, 6 latinhas. E comecei a dar PT, mas dar PT assim, de tipo, a gente tava na sacada. Aí ele virou e perguntou assim, pô, Mogli, e aí como é que tá? Aí eu, vomitando. Nossa. E assim, o vômito caindo metade do quintal do vizinho e metade do quintal embaixo, né? Que tinha um carro. Que delícia! Aí, pô, só que eu fiquei assim, cara, eu tô muito, muito mal, eu tô dando muito, muito PT, o que que eu vou fazer? Eu vou pra casa. Claro. E nisso, eu vou pra casa, foi, eu vou pra casa sem ninguém perceber. Porque aí você não quer preocupar ninguém. Fique preocupado, exatamente. Uhum. Aí eu desci de fininho. Passei por onde eu sabia que nego não ia me ver e tomei cuidado pra não cair vômito em cima de mim. E fui andando por esses 10 quilômetros. Detalhe, aí você vira e fala assim, porra, mas 10 quilômetros é coisa pra caralho. Eu concordo com você. A minha tática era, quando eu chegava perto de um ponto de ônibus que eu tava cansado, eu sentava, fingia que tava esperando o ônibus, mas aí aproveitava pra tirar um cochilo. Que ótimo! Adorei! Eu sei que eu cheguei em casa são e salvo, caminhando. Muito bom, muito bom. Eu já fiz uma loucura dessa de ir andando pra casa, mas era próximo. Mas assim, era de madrugada e tal, eu tava na calorada da universidade. Teve tequilada o dia inteiro. E aí a gente saiu e foi pra calorada, porque não, né? E aí a gente foi pra calorada, chegou lá, eu tava boiando, porque tinha uma conhecida minha e uma amiga na época que tava passando na frente do boy pra ver se o boy notava ela, tipo, era a tática dela. E aí eu tava cansada de ver aquilo ali, eu falei assim, vou embora. Ela, você vai sozinha? Eu vou. E aí eu fui sozinha, saí assim, só o portão principal da universidade tava aberto. E aí, então, eu tive que dar uma volta muito grande pra chegar na minha casa. E eu lembro que eu olhava, assim, o pessoal. Eu tô assim, eu vou seguir aquele povo ali. Porque é mais gente. Se alguém me assaltar, eu corro pra eles. E aí, só que assim, eu falei assim, mas eu não posso ficar muito perto. Que então, eles vão achar que eu que tô assaltando eles, né? E aí, eu ficava nesse meio termo, sabe? Até chegar na minha casa. Mas foi bem menos do que 10 quilômetros. Só a tática é boa de sentar no ponto e esperar um pouquinho. Gostei, hein? Cara, era de madrugada e eu fui assim, eu deixei tudo. Eu deixei tudo, tudo mesmo. Então, se alguém quisesse me assaltar, não ia levar porra nenhuma. O que é que tá passando nessa sua cabeça aí, meu bem? Nada, nada, nada. Eu acabei me lembrando da vez que eu dividi uma dose de 51 com um mendigo na Lapa. Meu Deus. Isso também é bom. É sempre bom dar bebidas pros outros, gente. Não, não, não, não. Ele que me deu. Ah, bebida. Ele que te deu bebida? Aí, ó, viu? Por isso, tem que dar bebida pros outros. Aí vai com o amiguinho que tá precisando. No caso, era então, você. Então, foi numa dessas... num desses 6 meses de encontro da despedida de solteiro, a gente tava lá bebendo e aí o mendigo veio parar pra conversar com a gente. E a Lapa é a seguinte... independente de quem seja, independente do que a pessoa vem falar contigo, você para, você dá atenção pra pessoa, você conversa com ela tranquilamente. E aí o mendigo veio trocar uma ideia com a gente foi conversar tranquilamente, e ele foi, tava com aquela garrafinha bojudinha de 51, e ele ofereceu. Eu acho que negar bebida é um perjuro. Então eu falei, aceito de boa. O cara botou a dose lá e a gente ficou bebendo, sentado, conversando, batendo mó papo assim. A galera que tava comigo não quis beber. Eu falei, não, não vou fazer a satisfeita com você. Interessante, interessante. Olha, você vê uma pessoa solidária, acompanhando, conversando com os pessoal da rua. Eu não sei se eu ia beber, não. Só se tivesse um copo, e aí talvez. Não, então, foi num outro copo. Foi num copo meu mesmo. Ah, não. Aí tudo bem, né? Porque aí não tem mistura de saliva nem nada, né? Por questões de higiene. Mas é, eu acho que eu beberia também. O que é que tá passando nessa sua cabeça aí, meu bem? Nada, nada, nada, nada. É, Mogli, acho que tá, deu, né? Acho que a gente, eu te mantive por um bom tempo pra dar uma marinada boa aqui agora. Mas fala pra gente de novo o lugar que a gente encontra, as arrobas pro pessoal te seguir, na melhor rede, nas outras redes. Então, a minha voz está no Galera do HAL ou no Lobo, Dragões e Unicórnios, que você também encontra no galeradohal.com.br e Galera do HAL em qualquer rede social, seja Facebook, Twitter e Instagram. Tudo bem que Facebook é aquela rede social que só os nossos pais, avós costumam ir. Mas vai que de repente você tá lá e quer mostrar pro seu tio, avô de terceiro grau numa festa de família. É, tá lá, né? Então... é mais fácil do que levar essas pessoas pro Twitter, né? Então, fiquem... Não, gente. Não, não façam leve. Isso, por favor. Eu tenho uma regra de vida. Não sei se você compartilha dessa ideia. Toda vez que meus pais e meus parentes... mas meus parentes, assim, é tipo do grau dos meus pais. Mais ou menos na idade dos meus pais. Uhum. Chegam nessa rede social... é o momento que essa rede social fracassou. Porque, tipo, se eles chegaram lá, não tem como. E o meu outro parâmetro hoje, né, foi atualizado, que é quando o Rissuti entende aquela rede social, é o momento de eu sair, porque ele tem muito pensamento de pai. É, isso é verdade. Nossa, bem colocado. A minha sorte, minha mãe e meu pai entraram pro Instagram. Só que eles entraram uma semana e depois falaram assim, ah, não, isso aqui, não sei fazer isso não, prefiro ficar no Facebook. Aí eu, ó... foi tipo assim, reviveu ali o Instagram nos últimos minutos do segundo tempo, sabe? Tipo, deu aquela respirada, porque senão eu já ia também dar aquela abandonadinha. Porque é bem isso mesmo. Mas eu gosto muito mais do Twitter, porque o Twitter é uma coisa viva, é uma coisa, sei lá, muito energética. Inclusive, eu gosto de ridicularizar os meus alunos que estão no Twitter, porque eles insistem em me seguir. Por que não ridicularizá-los? Eles gostam de sofrer, meu Deus, por quê, não é? Exatamente. Eles acham que assim... eles acham que eu não vou, tipo, ter coragem de trollar eles. Ah, porque tá ali público, sei lá, ocorre coisa nesse sentido. Aí eles se dão mal, né, pelo visto. Exatamente. Então, a galera que quiser me ouvir um pouco mais, é só dar um pulo em galeradohal.com.br. E aí você pode ouvir tanto Galera do HAL quanto Lobo, Dragões e Unicórnios. O Lobo, Dragões e Unicórnios é mais um podcast bimestral que entrevista outros podcasts, pra você conhecer um pouco mais da vida daquele seu ídolo. Muito legal, muito legal. Segue ele no Twitter, ele é bem legal no Twitter. Obrigado. Quem quiser me seguir no Twitter é leo_mogli. Ou você pode seguir a galera do HAL em todas as redes sociais. Eu sou Leonardo Mogli em qualquer rede social que você me encontra. Não, acho que é Leo Mogli no Instagram e no Twitter, né? Não, no Instagram e no Twitter é leo_mogli. Aí vai depender da rede social que aceita hífen ou traço embaixo. Ah, não, beleza. Então, muito obrigada pela sua participação. Adorei conversar de nada com você. Eu que adorei. Ana, que bom, então. Volte mais vezes. Todo mundo segue o... A Marinadas é projeto intercalado com Mileniados, né? E Mileniados é de quinzenal e a ideia do Marinadas também ser quinzenal. Então, acompanha a gente, é bem legal. Assina o feed e acompanha a gente no meu Instagram, Twitter, é @euamariribeiro. E tem o Mileniados também, que é @mileniados. É só seguir que sempre tem notícias, coisas novas e coisas... Mas é isso. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Beijos, beijos. Tchau. Você não sabe qual é a inveja que eu tenho de ter todas as redes sociais um nick só. Então, eu não tinha, deixa eu te contar, eu não tinha. O meu Twitter, eu sou velha do Twitter, mas meu Twitter era Marina S. Ribeiro. E aí, o meu Instagram era outra coisa. E aí eu falei assim, não, eu preciso mudar para o mesmo. E aí o que dava o mesmo era eu, a Mari Ribeiro. Aí ficou bom, é isso mesmo. Bacana. O foda quando você se chama Mogli é que todo mundo já pensou em colocar arroba Mogli. Então fica difícil de você ser o primeiro nessa porra. É, complica um pouquinho mais. E geralmente é alguém que não usa a conta. Ai, sempre é. Podia ter um jeito de denunciar para você recuperar, né? Tecnicamente tem, mas porra, o Twitter caga pra isso. É. Já falei no Twitter, no Instagram eu nunca procurei, na verdade, porque eu tentei usar a arroba e não foi. Eu falei, ah, dane-se. Segue a vida. É, não, mas se um não dá pra ficar todos iguais, né? Exatamente. Aí, lascou. E o que mais? O que mais de nada que a gente vai falar aqui agora, hein? Cara, mas é porque você tá indo. Calma. É, isso aqui tem que ir como uma conversa Ah, normal. desculpa. Desculpa, então vamos. Deixa eu até relaxar O aqui pra podcast é seu, esticar mas as pernas. vamos com calma. Me ensine, por favor. Você é mais veterano que eu.